Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção. Eu sou o Igor Campos, estou aqui com meus amigos projecionistas. Diego dos Santos. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Gustavo Leal. E aí, bom dia. André Nifnegger. Eu vou dar bom dia para vocês, apesar de aqui já ser 10 horas da noite. Ele tem que problematizar. E hoje, com participação especialíssima do nosso ilustre convidado e grande amigo, Felipe Sobreiro. Boa noite. Fala, Felipe. Felipe Sobreiro, que é o nosso colaborador, é o nosso ilustrador, ele faz aquelas belíssimas ilustrações que vocês acompanham no nosso Instagram. Ele também é o nosso recursos humanos, né? Ele contrata os nossos estagiários, né, para participar do podcast. Ele, o que mais que ele faz? Assim, ele faz as publicações. Ele é um ótimo ouvinte nosso. Ele é um ótimo, né, ouvinte, ele é crítico. Talvez o melhor. O melhor porque ele gosta da gente, né? São vários anos de amizade, então ele nunca vai xingar a gente, o que eu agradeço muito, eu acho muito bacana isso. Deixa eu ver o que mais. Felipe é bonito também, homem charmoso, de óculos, é ilustrador, é designer, trabalha para Marvel. Isso é sério, trabalha para Marvel. É um dos autores de uma premiada revista em quadrinhos chamada Luther Strode, sucesso internacional, que em breve a gente espera que seja adaptada para o cinema também. Algum dia, quem sabe, a gente vai estar falando também desse filme, dessa adaptação de quadrinhos aqui no nosso podcast. Que honra que seria, né? Vai ser, vai acontecer. O que mais? Tem um currículo, ele tem um currículo muito mais vasto que nós quatro juntos. Eu acho que se a gente sair daqui e deixar o Felipe apresentando o programa, eu acho que compensa muito mais do que ficar aqui, sei lá, tentando tirar leite de pedra e ouvindo o André. É, o objetivo é esse, né? Hoje é o episódio de transição. A partir do próximo vai ser só o Felipe. Só o Felipe. Seu solo de projeção. Olha, exatamente. Aí, faz ótimos trocadilhos, esqueci de falar aí. Ah, é mesmo. Ele é grande talento com trocadilhos, além de ser ilustrador. Na verdade, o que o Felipe faz mesmo, falando sério, ele hoje em dia, né, o grosso do trabalho dele, não é, Felipe? É ser colorista de quadrinhos. Né? Isso. É só uma das partes da arte, né? Trampo nesses quadrinhos americanos é tudo meio fábrica, né? Então eles destrincham todas as partes, cada pessoa faz um pedacinho. Então, um cara que escreve, um que desenha, um que faz as letras, e eu sou o cara que coloca as cores, né? Meu trabalho principalmente é isso, né? Sou freelanceiro lá, colorizo o que for aparecendo pra mim. Fazer, eu vou fazendo. O Felipe é um dos poucos pessoas do mundo que consegue viver, ganhar o pão dele fazendo o que a gente fazia quando era criança, colorindo, né? Não, ele, além disso, ele vive de arte, né? Ele é um cara que mora em Brasília e o sustento dele vem da arte. Consegue viver de arte, né? Incrível. Que incrível isso, não é verdade? Pessoas que vivem de arte. Nunca na história da humanidade. Mas aí tá. Mas além de ser um grande amigo nosso, o Felipe, ele tá aqui porque a gente vai falar de um filme em que o design, ele desempenha um papel importantíssimo. A gente vai falar de Alien, o Oitavo Passageiro, filme de 1979, direção de Ridley Scott, avisando também as pessoas, aos nossos ouvintes, que são também fãs desse filme. A gente não vai falar dos outros filmes, não é um episódio sobre a franquia Alien. Então a gente não vai falar sobre o Aliens, que é a continuação do James Cameron, a gente não vai falar sobre o Alien 3, filme do David Fincher, de 1999, se não me engano. E a gente não vai falar dos outros filmes também, o Alien 4, direção de Jean-Pierre Jeunet, e Alien vs Predador. A gente vai desconsiderar a existência desses filmes, porque o nosso foco é o primeiro filme, o clássico, de 1979, Alien, o Oitavo Passageiro, e como esse filme pode nos ajudar a entender algumas coisas da mente humana, assim, né? Como a gente inaugurou essa temporada de clássicos no último episódio com O Corpo que Cai, a gente vai dar continuidade a essa série, né, falando de filmes que nos ajudam a entender. E quando eu conversei com alguns amigos e colegas de trabalho a respeito disso, eu topei com uma certa incredulidade da parte deles. Mas como assim Alien é um filme que pode nos ajudar a entender o funcionamento da nossa psique? Pode. Eu acho que é um filme que, ao contrário de muitos outros filmes de horror que eu conheço, ele é meio que impermeável a certos tipos de racionalização, no sentido em que quanto mais você pensa a respeito desse filme, mais perturbador ele aparece pra gente. Então, por que que é isso? Hoje a gente vai falar sobre monstros. Aliás, eu nem chamaria de monstros, né? Assim, eu diria que são as forças titânicas que residem no nosso subconsciente, e horror cósmico, e como a sexualidade alienígena pode ser uma das coisas mais perturbadoras do universo. Sexualidade alienígena é um negócio já... Só a noção já é um negócio muito perturbador, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que dessa vez o Alien, ele dispensa sinopse. Por favor, levante a mão aqui quem nunca ouviu, mesmo quem assistiu o Alien agora pela primeira vez, quem nunca tinha ouvido falar de Alien antes. Todo mundo já conhecia, né? Eu imagino. Levante a mão. Levante a mão, exatamente. É. Imagina as pessoas escutando. É impossível não conhecer. Eu assisti pela primeira vez, mas a história, basicamente, eu já conhecia, mesmo sem ter assistido. Já tinha assistido algum outro filme da franquia? Não. Não, André? É mesmo? Que planeta você tá, cara? Eu não gosto de filme de monstro, não. Tá. Não, eu vi outros aliens, mas eu realmente não é uma coisa da minha infância, né? Eu sou de 81, né? Então eu já era nascido, né? Quando teve o Alien, eu tava passando. Não, calma aí, de quando é o filme? 79. Não era nascido, tá, mas enquanto eu pude ver todos, né? E eu também deixei pra ver já, acho que adolescente ou quase adulto já, porque eu também, como o Gustavo, eu tinha meio cagaço de ver filmes de terror, horror, monstro quando era criança. Então acho que eu fui ver Alien mesmo agora integralmente para esse podcast. Antes eram cenas, eram outros filmes, né? Porque o Alien, ele permeia a pop culture, né? Desde filmes de comédia até documentários que falam disso. A gente recebe muito mesmo sem ter visto, né? É, eu confesso que eu invejo um pouco vocês, porque eu queria ter passado, eu queria saber como é que seria passar por essa experiência hoje, né? Assim, já adulto, assistir Alien pela primeira vez. Porque mesmo quem nunca assistiu o filme, né? Já foi, digamos assim, contaminado pela quantidade de referências e alusões que a gente vê por aí na cultura pop a esse filme, né? Não só em outros filmes de horror, né? Porque o Alien, ele gerou várias imitações, mas mesmo em comédias também, ou então vídeos do YouTube, ou mesmo desenhos, seriados, desenhos animados infantis, assim. Então o Alien, ele está muito presente no nosso imaginário coletivo pop, né? Felipe, qual foi o seu primeiro contato com o Alien? Você assistiu quando você era pequeno ou você assistiu recentemente? Como é que foi isso? Ao contrário do André, apesar de que eu também sou do mesmo ano de nascimento dele, eu assisti faz tempo, né? É um clássico meu de assistir da locadora ou TV a cabo. Eu assisti a série toda, sou super fã, assim. Eu nem lembro a primeira vez que eu assisti. Eu revi agora para o programa, mas eu já sabia de cor a história, né? Eu até estava comentando com o pessoal antes da gravação, né? Que até você mencionou que até quem nunca assistiu já meio que tem noção da história toda, né? Então, para mim, já está naturalizado. Eu não lembro quando eu descobri, eu era adolescente, mas me marcou muito, eu adoro. Não só esse, os outros posteriores também, alguns deles. Me apresentou muita coisa, né? Comecei a correr atrás do diretor, do Giger e de outros artistas que trabalharam nesse filme, né? Tipo, a porta de entrada, né? Para começar a conhecer. Me marcou, mas eu não lembro exatamente a primeira vez que eu assisti. Eu lembro que me deu muito medo, foi com muito suspense, né? Dessa vez, a última vez que eu assisti agora, não... eu tava só admirando a qualidade, né? Como cada coisa foi feita, mas eu não senti aquele primeiro medo que eu senti, como tinha sido, né? Na primeira vez que eu assisti. Emocionalmente, eu não tô mais lá, mas eu lembro claramente, sim. E agora, assistindo o filme, você pode admirar certas qualidades que antes você não tinha percebido no filme. É isso que você falou? É, mas tecnicamente, né? No sentido de que... Não tô só pegando a história e a sensação do filme, mas tipo, porra, você começa a ver como o que cada pessoa que trabalhou nele estava fazendo ali por trás, você começa a ver os detalhes, não só o roteiro, a atuação, tudo, né, a própria produção. E é uma admiração tão grande quanto, né, de ver a qualidade do filme e sem necessariamente estar, tá, né, completamente abraçado pelo terror, uhum. Assim. Mas eu lembro de experimentar o filme nesse sentido também. É isso que o Felipe falou, é curioso, que eu acho que é uma maldição que eu carrego hoje em dia. Eu tenho muita dificuldade em não ver um filme reparando nessas questões técnicas de produção. Por exemplo, onde está a câmera naquele momento, como que a pessoa fez aquela sequência, etc. E isso é terrível, né? Porque a gente começa a perder um pouco da experiência de se integrar ou de se identificar, como o Diego falava nas outras sessões nossas. Porque você fica com um olhar muito analítico, né? E no Alien eu fiz isso, né? Como eu ainda mais vendo pro podcast. Não sei se com o Felipe aconteceu isso, né? Você começa a adotar um olhar analítico, né? E o filme perde, né? Você fala assim, essa cena, não, mas... Ah, teve um erro de continuidade. E aí perde o horror do filme, né? Porque você se distancia do filme como produtor de sensações, né? Não sei se eu tô sendo claro. Não, tá sendo claro, sim. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Inclusive, eu queria pegar gancho nisso que você tá falando pra perguntar pro Diego, porque o Diego assistiu esse filme. Esse filme foi muito importante pra sua formação de cinéfilo, enquanto cinéfilo, enquanto público de cinema, não foi, Diego? Você falou que é um dos filmes formadores, né, da sua cinefilia. Você assistiu esse filme há muitos anos, eu entendo, mas você pode contar um pouco mais de detalhes pra gente? Quando que você assistiu esse filme? Qual o impacto que ele teve em você na primeira vez que você assistiu? A gente assiste alguns documentários sobre esse filme e ele sempre usa a palavra seminal. E pra mim é um filme literalmente seminal. Primeiro porque foi feito no ano do meu nascimento, né? 79. E quando eu assisti o filme pela primeira vez, Eu tinha acho que 12 ou 13 anos. E até essa época, o meu filme favorito era Back to the Future, né? Era De Volta para o Futuro. Então eu era uma criança normal, gostava de filme da Disney, né? De Volta para o Futuro e tal. E aí quando o meu pai... Parece que meu pai, ele decidiu, não sei se foi deliberado ou não, ele decidiu começar a me educar e começar a me mostrar filmes de adulto, né? Filmes bons que ele gostava antes, né? E um dos filmes que meu pai era muito fã, gostava muito, era o Alien, o Oitavo Passageiro. Então ele me mostrou, eu lembro perfeitamente, eu tenho essa memória muito vívida de ter visto esse filme pela primeira vez. E eu lembro, inclusive, dos outros filmes que ele me mostrou. Acho que meu pai achava que eu já estava começando a ficar meio adulto e já tinha uma idade meio adequada, apesar de ser 12, 13 anos, para ver filmes fortes, né? Então ele me mostrou o Franco Atirador, The Deer Hunter. Uau! Me mostrou o Bom, Mau e o Feio. E me mostrou Alien, o Oitavo Passageiro. E depois o Aliens, o Resgate. Os quatro filmes que eu vi, eu lembro perfeitamente de ter visto lá no sofá-cama, na casa do meu pai, no quarto onde eu dormia no fim de semana. E eu lembro que esse filme teve um impacto imenso, né? Igual com o Felipe, né? Eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu realmente fiquei completamente imerso no suspense do filme. Incluí já naquela equipe de sete passageiros, né? E eu tava lá junto com eles, né? Completamente identificado com todos eles. Então foi uma experiência muito forte. E meu pai, ele me ajudou porque ele, na época, ele falou de algumas coisas que ele gostava no filme, né? Coisas básicas, né? Como a atmosfera do filme, né? De como era bem feito pra época, né? De como o Ridley Scott conseguiu fazer um filme numa época com efeitos práticos, né? Onde não tinha ainda efeitos especiais digitais, e como ele conseguiu usar set design, né, elementos práticos e câmera e iluminação para fazer um filme que perdura até hoje. Então eu tenho uma história com esse filme, né? Ele povoou o meu inconsciente, os meus pesadelos, os meus sonhos por muito tempo, né? Eu tive muitos sonhos com Alien, né? Muitos sonhos de perseguição, de estar sendo perseguido pelo Alien, de estar numa nave, inclusive, ou estar no prédio onde eu morava. O cenário às vezes era totalmente diferente, mas eu estava numa situação onde tinham várias pessoas ao meu redor e o Alien estava matando uma de cada vez. E eu corria pelas escadas, corria pelas salas da nave espacial, completamente aterrorizado, porque eu sabia no sonho que se o Alien, se eu tivesse de frente para ele, a minha aniquilação seria certa, garantida. Então eu tinha que fugir. Eram sonhos de fuga. Mas é engraçado que o outro filme que me deu muito medo na pré-adolescência foi o Exorcista. E o Exorcista, ele me dava um medo brutal, era um medo visceral. Eu não conseguia dormir de noite. Eu realmente tinha muito medo e teve com 15 anos de idade, eu voltei, eu tive que de madrugada dormir na cama da minha mãe abraçado com ela, depois de 10 anos sem dormir com a minha mãe. Olha só. Então, era um negócio muito forte, muito visceral, o Exorcista. Mas o Alien, não. O Alien, os pesadelos que eu tinha com o Alien eram pesadelos que eu gostava, eram cinematográficos. Era como se fosse um filme passar pela minha cabeça. Então eu acordava e tinha um misto de medo e fascinação. Então o Alien, pra mim, é uma forma, um construto perfeito que mistura perfeitamente medo, pavor, mas também fascínio, admiração. Esse pode ser um dos temas pra gente trabalhar aí, né? Por que que esse tipo de horror causa isso e por que que... Exatamente, o Alien se fixou tanto na cultura popular, assim, por que ele é tão reproduzido, né? Porque ele ainda causa fascinação. Interessante pensar isso, né? Porque poderia ser um filme totalmente esquecível, né? Por que não é um filme esquecível, né? Não, é um filme que teve um grande impacto, eu acho que mesmo na época em que ele foi lançado e até hoje, né? Assim, eu acho que vide essa quantidade enorme de imitações e todas as continuações que o filme teve, né? Assim, exaustivamente, né? Muito a contragosto, porque eu acho que as continuações, sinceramente, elas estragam um pouco essa aura de mistério e fascinação que o primeiro filme traz, que o primeiro filme tem. Não que os outros filmes sejam ruins. Eu, particularmente, gosto muito do terceiro filme, direção do David Fincher. Gosto também do segundo filme do Aliens, né? Direção de James Cameron. Mas, assim, enfim. Não estamos aqui para falar dos outros filmes. Eu fico só curioso, Diego. Eu vejo uma relação entre esses dois filmes, mas queria saber de você. Qual é a relação que você enxerga entre o Alien e o Exorcista? Porque são dois filmes que particularmente povoaram seus pesadelos de uma forma muito vívida, né? Muito clara. E durante muito tempo, eu lembro que quando eu conheci você inclusive foi a pessoa que me apresentou o Exorcista, assim, claro, eu já conheci o filme, então eu já tinha ouvido falar do filme, mas eu nunca tinha assistido. Você foi a pessoa que me apresentou o filme, né? A gente assistiu juntos e eu lembro do seu pânico em certas cenas. Então, mesmo já velho, assim, eu acho que tínhamos 17 anos, 18 anos, mais ou menos, até mais, você ainda era muito impressionado por esse filme. Qual é o paralelo que você traz entre o Alien e o Exorcista? Por que esses dois filmes particularmente te aterrorizaram tanto? Eu acho que... Eu, inclusive, já fiz algumas interpretações sobre isso, sobre essa pergunta. Já me fiz essa pergunta muitas vezes. Eu não sei se a minha interpretação realmente cobre tudo, né? Acho que não. Mas eu acho que tem muito a ver com o medo da impotência. Porque são duas manifestações, né? São duas entidades que despertam o sentimento de impotência, especialmente do homem. Porque são entidades que são... basicamente invencíveis, né? Como se fosse uma corporificação, uma substanciação do caos e do mal absoluto. E eu não sei porque as imagens, a imagem de uma menina sendo possuída e o sofrimento que você vê na relação entre a mãe e a menina, entre o padre e a menina, né? Eu acho que deixou, para mim, o drama mais potente. Porque além do simples medo que a entidade demoníaca causava na menina e causava no espectador, tinha também essa relação de sofrimento, de impotência dos outros que estão vendo ela e tentando tirar esse bicho de dentro dela. Então, são entidades que você não tem o que fazer. Como eu estava falando, né, no sonho eu tinha essa sensação de que eu ia ser aniquilado, destruído, se eu tivesse em contato direto com o alien, né, com o monstro, se ele conseguisse me achar. Se eu estivesse de frente a frente com ele, eu não ia ter como lutar. É um monstro, assim, uma imagem de um monstro que você não tem nem ideia de como, o que fazer para fugir ou para vencer o monstro. Ele é feito de uma forma, parece que, de fato, ele é impossível de matar, ele é impossível de vencer. Então, a sensação de impotência é a sensação mais... talvez seja o meu medo íntimo mais forte, né? Mais intenso. Por isso que eu faço um paralelo entre os dois. Tanto é que meus sonhos, depois de um tempo, né? Depois de adulto, né? As últimas vezes que eu sonhei com o exorcista, né? com a menina possuída, eu conseguia ir lá e brigar com ela e lutar contra ela, de tanto que eu assisti o filme, né? De tanto que eu interpretei e lucubrei sobre isso. Mas o Alien sempre foi um monstro que eu sempre respeitei. Meu inconsciente sempre teve muito respeito, não? Esse monstro é invencível. Se ele me achar, ele vai com certeza... explodir minha cabeça, vai fazer tudo e eu vou embora pro céu. Tchau, tchau. Bye, bye. Eu gostei dessa pausa entre o com certeza e o que é que ele ia fazer contigo. Ah, exatamente. Ó. Tá dito aí, ó, no espaço, na ausência. Aí, ó. Tá dito no não dito. Está dito no não dito. É interessante isso. Eu acho que esse medo da impotência é algo que perfaz vários filmes que a gente tem discutido aqui. Eu, pelo menos, assim, enxerguei esse tema no primeiro filme que a gente discutiu pro podcast, que é o The Lighthouse, com William Dafoe e Robert Pattinson. Isso tá também no Homem Duplicado, o filme de Denis Villeneuve. Isso tá no Corpo que Cai também, que foi o último filme que a gente discutiu. Isso aparece em vários filmes, né? Isso eu imagino que seja um medo muito comum, não apenas entre homens, mas entre mulheres também, né? E é engraçado, assim, porque isso nos remete a esse medo da impotência, né? Esse respeito inconsciente que se tem especificamente a essa figura do alien. Isso tem a ver com o conteúdo mitológico que eu vejo muito presente no filme, né? Desde a primeira cena do filme. Que eu não enxergo isso nos outros filmes, por isso que eu destaco esse filme em relação aos outros filmes da franquia. Eu acho que é um filme que fala muito sobre essas forças titânicas que ameaçam nos contaminar e surgir do nosso inconsciente a qualquer momento, de forma que a gente se sinta totalmente impotente e possuído, né? Não há alternativa a não ser você se tornar uma espécie de vaso, uma espécie de vaso portador dessa força. É realmente um negócio incrível. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, André, você tem uma observação a respeito desse comentário do Diego? Medo da impotência? O Diego estava falando dessa questão do paralelo entre os dois filmes. Na verdade, eu inverto um pouco o raciocínio e eu não acho que é medo da impotência, não. É o contrário. É o medo da potência, né? Como assim? Porque essas figuras, né, o demônio que possui a menina e o alien, eles são a representação da potência total, da potência que não detumece, né? Vamos dizer assim, a ereção eterna, né? E é um horror isso mesmo, uhum. Né? De uma certa maneira. Tá, impotência de quem ele ataca, né? Mas o fato central do filme é a potência do alien, né? O android, ele fala, né, que é a criatura supostamente perfeita, né? É a vida perfeita, né? E o que que o android vê nessa criatura é diferente do que os humanos veem, né? Ele tem um olhar neutro, vamos dizer assim, né? Os humanos, eles falam, eu vou ser devorado por essa criatura, eu vou ser aniquilado por essa potência absoluta, né? Com que eu não posso, contra a qual eu não posso fazer nada, né? Como o Diego falou, se chegar na minha frente, já era. E o android não tem isso, né? Apesar de que a criatura, o alien, ia matar ele também, por exemplo. Não sei. Enfim. Será? A gente não tem essa cena para constatar. A gente não tem, né, essa cena, mas eu acho que o Android talvez acreditasse, se é possível que a gente possa imaginar que um Android acredita em coisas, né? Talvez um Android tivesse programado a, de alguma forma, dominar aquela forma, né, de prendê-la de alguma forma. Né? Talvez ele tivesse programado né, para poder fazer isso e acreditasse que isso fosse possível, né? Mas a gente não vai saber porque o Android ele foi eliminado no meio do filme. É, ele não conseguiu nem dominar os humanos da nave, né? Dificilmente o Alien, né? Mas voltando a essa questão do Alien, o que ele simboliza, né? Para causar esse horror e fascinação ao mesmo tempo, acho que esse é um ponto interessante. Assim. Sim, sim, sim. Eu queria citar aqui o trabalho de uma autora norte-americana chamada Kelly Hurley. Ela escreveu um livro chamado The Gothic Body, né? O Corpo Gótico, a Sexualidade, Materialismo e Degeneração na Literatura do Final do Século XIX. Em que ela fala, assim, é um livro de estudos críticos literários, ela faz uma análise, né, da literatura de horror do século XIX, fala de vários autores, né, Arthur Machen, Blackwood, vários deles, e ela fala de Bram Stoker, obviamente, e ela fala de certos monstros que podem ser caracterizados como sendo monstros hiperfálicos, como, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker. Eu não sei se quem já leu o Drácula de Bram Stoker se lembra dessa passagem, mas em um momento do livro em que ele acaba de chupar o sangue de uma das vítimas dele, né, encontra um corpo dele todo estirado dentro do caixão, né, em estado de dormência, e ele está rígido, entumecido e com as veias saltando. Ou seja, ele parece um grande falo, um pênis, né, ereto, deitado sobre o caixão. Então, a Kelly Hurley, ela usa essa terminologia, né, do hiperfalo, do uber, falos, né, de certos monstros, né, aqueles assim, monstros literários, né, monstros góticos, né, que eles representam essas forças titânicas, né, essa potência absoluta, e grande parte do horror e da fascinação que eles causam vem justamente dessa caracterização deles, né. Eu acho que o Alien ele se enquadra muito bem nisso, né. Eu acho que a própria forma do corpo dele é altamente fálica, né, com aquela cabeça alongada dele, com uma série de tubos e protuberâncias que são as costelas dele. Ele mesmo, assim, ele é muito longilíneo, ele parece uma daquelas pinturas do El Greco, né, de certa forma, assim, só parece que ele foi esticado de alguma maneira. Então, ele tem um formato muito fálico, né, e ele, dentro da boca dele, ele traz um falo. Uma coisa engraçada, que aquela boquinha que sai de dentro da boca dele, uma boca menor que ele ejeta, né, para fora da boca. Bom, normalmente a gente interpreta boca como sendo um órgão utilizado para alimentação, mas uma vez eu vi uma análise que diz que, na verdade, aquilo é um órgão sexual. Aquilo é um falo que sai de dentro da boca dele. Aquilo é um falo dentato, né, assim como tem a vulva dentata, tem um falo dentato. Então é um super órgão sexual, né? O próprio monstro inteiro, né, ele mesmo é um super órgão sexual, que é tão poderoso e tão potente que, se ele não encontra uma vulva para poder procriar, ele cria a invaginação, através da violência dele, da agressividade, ele cria nas vítimas dele uma invaginação para que ele possa procriar. Falando então do design da criatura, Felipe, o design do monstro, ele é um design único na história do cinema. Não só do cinema de ficção científica ou do cinema de horror, mas eu acho que da história do cinema de maneira geral. O que você pode falar pra gente da construção do visual da criatura no filme? É bom, pois é, né? Um dos empecilhos originais do filme ser produzido, inclusive ele ia ser feito tipo um filme Bzão, assim, como tinha 1 milhão desses outros que inspiraram ele, teria sido mais um, né? Esses produzidos pelo Corman, né? Com um cara usando uma roupa de borracha de lagartixa e tal, né? Então, o que fez o diferencial desse filme, entre outras várias coisas, né? Foi que o roteirista, o Dan O'Bannon, ele estava envolvido naquela produção do malfadado Duna, do Jodorowsky, né? Que era uma produção super megalomaníaca, como o próprio Jodorowsky é, né? Que ele é meio gênio, meio charlatão, assim, né? É uma super figura, né? Ele queria fazer um filme assim, tipo uma obra-prima psicodélica dessa linda, da linha que ele faz, só que tipo envolvendo artistas de vários âmbitos, né? Ele queria colocar o Dalí para atuar, queria pegar o Orson Welles, queria botar o Mick Jagger, né? A trilha do Pink Floyd, e ele contratou o Chris Foss e outros artistas que tinham trabalhado no 2001. E mais outros artistas do Curtinha. O primeiro filme do John Carpenter, que é um cara contemporâneo ao Ridley Scott, também outro desses novos gênios do cinema americano, apesar de que o Ridley Scott é inglês, dessa mesma geração. Ele fez um filme chamado Dark Star, escrito pelo Dan O'Bannon e estrelado por ele. É uma comédia de terror, assim, de sci-fi, assim, que é um dos precursores do Alien. E o Jodorowsky assistiu esse filme, curtiu, chamou o cara ali, foi lá para a França, ficou lá 6 meses trabalhando com esses... os cabeçudos, né, da época, da ficção científica, da ilustração, roteiristas, xamãs, o caralho é 4, né, aquela loucura toda. Que acabou que o filme não deu nada, o Dan O'Bannon voltou, sem ter onde cair morto, para os Estados Unidos, Só que nessa experiência dele, ele tinha conhecido o Giger, porque a ideia que o Jodorowsky tinha era o Duna, são vários planetas, e cada planeta tem uma família e tal, e ele ia dar cada planeta ia ser tipo um artista diferente que ia fazer tudo, né? Desenvolver o cenário, a roupa e tal, e os vilões, né, os Harkonnen lá, ia ser tudo feito pelo Giger, ele estava envolvido, não sei o quê, e ele foi numa exposição lá na França, o Dan O'Bannon comprou um livro do Giger, com que ele já conhecia pela produção, mas ele, tipo, caiu para trás. Foi a ficha que faltava no roteiro dele, né? Ele mesmo era desenhista também, o Dan O'Bannon, e o monstrinho dele era, tipo, aquela coisa genérica, né? Um bichinho com dentinho, olhinho de lagartixinha e tal. E quando ele viu aquilo, tipo, caralho, o que é isso, né? E foi essa descoberta do Dan O'Bannon, do trampo do Giger, dele tendo nessa exposição, pegou esse livro, que fez todo o diferencial e pelo qual a gente ainda fala de Alien até hoje. Independentemente do roteiro ser legal, das atuações serem boas, da direção do Ridley Scott ser perfeita, o que fez que esse filme fechasse esse círculo perfeito foi pegar o Giger e falar, cara, esse cara aqui, a gente tem que usar ele para fazer o nosso monstro, né? Voltando do Duna e tal, ele começou a botar o filme para ser produzido e tal, ele pegou esse livro que ele tinha e deu na mão do Ridley Scott e falou, cara, tem que ser essa criatura aqui, velho. A gente tem que trabalhar com esse cara. E se você ver o livro, inclusive eles mencionam que é a obra até específica que o Dan O'Bannon mostrou, o Necronomicon número 4, é tipo basicamente o que está no filme, né? Com poucas divergências, né? Então foi essa junção do trabalho bem específico, dessa visão macabra específica desse artista, que já estava desenvolvendo fazia tempo, e pegar isso e transplantar para o filme que fez toda a diferença, né? E criou esse novo ícone do terror e da ficção científica, né? E o design do Alien nessa obra do Giger é um bichinho de estimação, um gatinho doméstico comparado com as outras coisas que ele fez. Porque tem umas obras dele que você fala, cara, esse cara é perturbado demais. essa criatura, esse xenomorfo aí é tipo uma das coisas menos pornográficas que tem na obra do Giger, inclusive. Você tá falando, né? E nem é só pornográfico. Não, né? Erótico, eu tô sacaneando, né? Pornográfico também, mas eu digo, é uma coisa muito monstruosa, né? Eu acho que dificilmente alguém violento, consegue, né? Ter. Assustador, assim, é macabro. Assustador. Exato, isso que o Igor estava falando da criatura ser um grande falo, então, metaforicamente é, por causa dessa própria história, né, do papel que ele cumpre dentro desse roteiro, mas literalmente também, né, a versão original, a precursora dele, tem tipo um falinho saindo da boca, literalmente, assim, não tem nenhum subtexto, né? É claramente assim. Eu fico pensando, fazendo um complemento ao que o Felipe está falando, né? O Felipe falou das atuações, né, e da qualidade dos atores, da qualidade da direção do Ridley Scott, né, da qualidade da produção. Eu fiz um paralelo com... E o Felipe falou também do passado, né, dos filmes de antigamente, né, dos filmes de ficção científica, de monstro, né, anteriores, que eram bem cômicos, bem kitsch, né, eram mais comédia do que de horror, de verdade, né. E tinha aquele pessoal que usava o figurino de roupa prateada, e todos os ambientes eram limpinhos e ascéticos, né. Eu fiz um paralelo com o Batman, né? Porque fizeram uma coisa parecida com o Christopher Nolan, né? Ele resolveu, vamos fazer o Batman sério. Vamos fazer um Batman verossímil, realista, sério, num ambiente que se pode acreditar, e vamos fazer o Batman mais verossímil possível, né? Eu acho que foi uma coisa parecida. Vamos fazer um filme de ficção científica, de monstro, de pra adulto, sério, verossímil, com atmosfera, com bons atores, né? E eles construíram essa nave, e tiveram essa ideia dessa nave ser como se fosse um caminhão de minério, né? Porque a nave tá carregando minério de ferro ali, de volta pra Terra, e eles são praticamente uma equipe de caminhoneiros, assim, de transportadores, né? Então, a atmosfera do filme, né? Quando eles chegam no planeta, e tem aquele vento à noite, né? Sempre noturno, né? A nave abandonada, o cuidado com a produção... Realmente é uma... Como o Nolan conseguiu fazer com o Batman, o Ridley Scott conseguiu recuperar e mudar, e junto com o Giger, né, claro, né, o ícone do monstro alienígena, né, completamente para sempre, né, na história. Antigamente a gente conhecia o Batman como, no máximo, como Michael Keaton, né, George Clooney, Val Kilmer, né, e a série dos anos 60, né, Adam West, né, era kitsch, era brincadeira, era infantil. Christopher Nolan mudou isso para sempre, né? O Batman virou um herói que você conseguia se identificar e vibrar e, uau, eu quero ser como ele, mesmo adulto. É curiosa essa comparação entre o que o Ridley Scott fez para os filmes de ficção científica e o que o Christopher Nolan mais recentemente fez para os filmes do Batman. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas é interessante mesmo isso. Né? O Ridley Scott, ele dá um tom mais sério pra coisa. Assim, pra coisa, quando eu falo, que coisa é essa, né? Pra esses temas, pra esses lugares comuns, né? Pra esses tropes de ficção científica, né? Que são o planeta abandonado, a criatura dentro da nave. Nada, nenhum desses elementos era novidade no Alien. O Alien, ele não foi precursor, em termos de história, ele não foi precursor de nada, né? Mas é um filme que se destaca muito pelo visual dele e, novamente, assim, batendo nessa tecla, eu acho que pelos conteúdos mitológicos subconscientes que ele traz pra gente, né? Eu acho que não é acidental ou não é simplesmente uma provocação por parte do diretor e do designer a criatura ter esse formato fálico, né? E tudo ter um formato muito sexual. Eu acho que isso, inclusive, Felipe, foi atenuado pelo próprio estúdio. Porque, por exemplo, assim, eu sei de um detalhe que foi cortado pelo estúdio. O ovo, de onde sai o facehugger, que é aquela criaturazinha que o alien ainda é em estado larval, né? Que é, tem uma espécie de formato, é algo entre um aracnídeo e uma mão, que ele gruda no rosto, né, da vítima dele. O ovo de onde sai o facehugger, ele tinha uma entrada, que tinha, obviamente, quando você olha no design do Giger, é obviamente o formato de uma vulva. E o estúdio viu aquilo e falou, não, isso está muito explícito, isso vai afastar o público, né? Esse puritanismo norte-americano eu acho surpreendente, assim, muito absurdo, meio obtuso muitas vezes. O público vai se sentir intimidado por ver o formato de uma vulva num ovo de onde vai sair uma criatura alienígena, então a gente tem que corrigir isso de alguma forma. É por isso que o ovo, quando ele se abre em forma de cruz, né? Ele se abre como se fosse uma flor, com quatro pétalas, né? E de lá sai o facehugger de uma espécie de placenta, né? Assim, você vê que tem um líquido amniótico, alguma coisa assim, onde ele está imerso. Eu ia lançar uma provocação para vocês, porque o André tinha falado de pornografia, né? Quando ele estava se referindo à arte do Giger. E o Felipe, eu acho que ele falou erotismo. Assim, tem uma diferença muito grande. Eu queria lançar essa provocação. Afinal de contas, Giger, por extensão, o Alien, é pornografia ou erotismo ou é a mesma coisa ou tanto faz? Ou isso não é um problema? Ah, isso é um problema. Não sei se a gente vai conseguir avançar esse problema aqui, né? Porque a gente teria que definir o que a gente entende por pornografia, erotismo, né? Uma coisa, questão mais gráfica, ou enfim, eu acho que é um problema que a gente não vai conseguir entrar aqui, mas vocês querem debater isso? Não, a definição clássica, eu acho, da diferença entre pornografia e erotismo é que a pornografia não deixa nada para a imaginação, né? Ela é explícita. E o erotismo esconde alguma coisa. Então, talvez nesse sentido, o Giga seja mais pornográfico do que o Alien em filme, porque o Alien esconde mais, né? O Giga, pelo que vocês estão... Eu não conhecia o Giga também, mas pelas imagens que vocês me mostraram aqui, ele é bem explícito, né? Assim, não tem muito espaço para você interpretar nada, não. O Alien é mais... Há alguns que são bem explícitos, é verdade. Acho que a intenção do Giga não é seduzir. Acho que o erotismo é mais sedutor, assim, né? A pornografia pode dizer que é mais chocante. E o Giger, ele não tá nem aí pra sedução, eu acho. É super ligado à sexualidade, mas ele é mais chocante mesmo. São imagens muito, muito pesadas, né? São agressivas, né? E esse debate de pornografia versus erotismo, nessas conversas de, né, debates de Senado, né, de sobre censura nos Estados Unidos, né? Eu não lembro quem foi que falou, mas ele disse, um dos senadores lá, olha, pornografia, não sei explicar o que é, mas eu sei quando eu bato o olho se é pornográfico ou não. Eu acho que é isso que dá para dizer. Você olha assim, você diz, isso aqui já passou um pouquinho, né? Então, eu não sei explicar o que é, mas eu sei quando eu vejo o que é pornografia e o que não é. E tem coisa do Giga que claramente é. Não, eu acho interessante esse debate, assim, eu acho é relevante também a gente falar sobre pornografia e erotismo quando a gente está falando do Alien e também da obra do Giger, porque eu vejo a obra do Giger como uma obra impregnada de um tipo de sexualidade que eu nem chamaria de pornográfico, mas eu acho que pornográfico é um nome que cabe, é uma obra impregnada de um tipo de sexualidade muito primitiva, primal, prévia à civilização. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais ela nos assusta tanto, assim, ela nos incomoda. A gente viu aqui, né, quando a gente estava se preparando para o filme, algumas imagens do Necronomicon, que é o livro que o Dan O'Bannon usou para poder convencer o Ridley Scott a usar o Giger como sendo o design da criatura e de outros cenários do filme. E ele tem várias imagens muito perturbadoras. Agora, é interessante pensar nisso, assim, por que elas são perturbadoras? Por que a sexualidade, como ela é apresentada na obra do Giger, por exemplo, ela perturba, ela incomoda? A meu ver, é porque ela, sabe, nos remete a um estado muito primitivo, né, do ser humano. E eu acho que também um pouco do medo e do fascínio do Alien, agora voltando agora a falar do filme, vem um pouco disso. O Alien é essa força absolutamente primal, eu até diria assim, anti civilizada, se é que eu posso inventar essa palavra aqui, anticivilizatória, né? Totalmente alheia à civilização. Sim, poderia ser. Eu concordo com isso plenamente. Que é, primeiro que no filme, né, voltando pro filme, quando eles encontram nessa expedição que eles fazem no planeta e encontram os ovos, né? Seriam ovos, não sei o que são aquilo, que vai dar o facehugger que você falou, que vai gerar, que é a mãe do alien, né? Eles encontram o que seria o resto de uma civilização que foi devastada, alguma coisa nesse sentido. Porque eles não encontram o alien, eles encontram outra criatura morta, quase fossilizada, né? Como se fosse um humanoide gigante, né? Com tecnologia, né? Porque ele está, inclusive, sentado numa cadeira com uma espécie de arma ou... Ou uma luneta, né? Se telescópio, você não sabe, né? Telescópio, né? Alguma coisa assim, né? Nada é explicado, né? Mas, ou seja, eles já encontram uma espécie de civilização superior à humana. Inclusive, os outros aliens, né? Os posteriores vão trabalhar isso, né? Ou seja, eles encontram uma força que destruiu uma civilização, né? E aí, que, como o Igor falou, é uma sexualidade primordial que não está muito preocupada em racionalidade e evolução, não. Ela está ali para fazer, para ser a vida no seu estado supremo, que seria a reprodução e a destruição. O alien representa isso, né? Ele vem, ele é gerado destruindo e à medida que ele se desenvolve, ele está causando destruição incessante, né? E cruel, inclusive. A crueldade a gente vê como cruel, né? Não sei se para essa força do alien ela é vista como cruel, né? Até porque ele poupa o gatinho, né? Ele poupa o gatinho. Ele poupa o gatinho. Mas eu acho que na natureza, você... Acho que no documentário sobre o alien tem uma questão sobre isso, né? Na natureza você encontra... Qual documentário? Memory, né? É um documentário que chama Memory, sobre as filmagens, né? Feito recentemente sobre... Pra marcar 40 anos e sobre o processo de criação do filme, né? Alien, o Oitavo Passageiro, em 79. E nesse filme, uma das coisas que inspirou os criadores, né? O diretor, o roteirista, né? Foi o processo de uma... Tipo, reprodução de uma vespa que deposita seus ovos numa lagarta. A vespa, ela tem um processo que, para ela se reproduzir, ela precisa destruir outras vidas, né? Ela precisa colocar os ovos, penetrar a lagarta, né, com o seu ferrão, e de lá saem os ovos. E não são pouquinhos, né? Dois ou três, são vários, né? Dezenas de ovos que explodem por todo o corpo da lagarta. Então, é um processo que talvez seja mais potente ainda, porque ele não é completamente alienígena, ele existe. E é o processo de criação da vida, né? Que é o alien, ele simboliza de forma muito cruel a gestação. Sim. Né? Ele ataca o rosto de um tripulante. Aquela criatura que parece, inclusive, um pênis, ela até tem até um saco escrotal, né? Sim. No design dela, vocês repararam isso? Ela tem um tentáculo que segura, estrangula o pescoço e deposita o que vai ser o alien posteriormente, né? Que é gerado, talvez, sei lá, no estômago do hospedeiro. E é isso, e o cara passa por um tempo gestando aquela criatura, né? E quando ela sai, aí tem esse parto do alien, né? Que, inclusive, eles fazem quase que um parto numa mesa, né? Eles estão comendo e o cara deita lá e tem esse trabalho de parto do alien, que é um pouco doloroso, né? Traumatizante. Que é uma das grandes, grandes cenas de horror do cinema, essa cena do parto do alien, essa cena do chest buster. É fantástica essa cena. É a parêntese, né? Sim. É como se o neném tivesse, pudesse fazer a própria cesariana dele, né? Com os dentes, né? Com a cabeça assim, né? É, não, mas então eu acho isso interessante do alien, por que que ele causa esse horror, né? E como você falou, o medo, o que eu chamei de medo da potência, e você falou do medo de estar num estado de impotência, né? E quando a sexualidade, ela domina o corpo humano, a gente se sente um pouco nessa situação de impotência frente à sexualidade, né? Inclusive o orgasmo, pelo menos o masculino, ele é tido como uma morte, né? O homem, pelo menos, ele sente isso, né? Como se tiver algo da vida dele se esvaiu, né? Com o orgasmo. Não sei se vocês têm isso, mas para mim é algo, acho que é difundido. Sabe que tem uma expressão também latina, antiga, que diz depois do orgasmo, todo animal fica triste, menos o galo e a mulher. Pois é. Menos o galo? Sim, sim, mas é porque a gente... parece que o galo não tem esse problema. Não sei, minha infância foi muito urbana, eu não reparava nessas coisas, não. Dos galos, né? Eu não estava presente nessa hora. Mas o que o André também está esquecendo de mencionar é que no filme, um outro elemento de terror, principalmente para o espectador homem, né, masculino, nós, o Alien, ele, a gente tinha discutido isso antes, né? O Alien, ele feminiza também os homens, né? Feminiza todos. Né? Sim. Porque ele transforma, ele penetra a vítima para depositar o ovo, né, pela boca, e engravida. E isso, a primeira vítima que acontece isso, claro, é um homem, né? Então eu acho que isso acrescenta muito um elemento de terror no filme. O Alien, eu nem tinha pensado nisso, mas vocês estão falando agora e eu lembrei do Totem Tabu, né, de Freud. Da civilização pré-civilização, na verdade, dos... Como é que ele chama, né? Clã, não, que ele fala as... Ordem. Ordens, Orda. Né? Ordens primitivas, que é um negócio que a antropologia já desmentiu, que não era assim, mas a ideia é boa. Que pré-civilização, né, a humanidade existia em hordas com o pai ultrapotente, né? O pai que podia tudo, só ele podia penetrar todo mundo e comer todo mundo, e só ele. Ah, ele era dono das mulheres, né? Ele era dono das mulheres e os homens todos obedeciam a ele, era isso, era a criatura perfeita. E aí era impossível que a civilização existisse, né? Porque ele prevenia a civilização de existir. E aí a civilização passa a existir quando todo mundo se junta, os homens dessa horda se juntam. Os irmãos, né? Os irmãos se juntam pra matar ele, e matam esse ser ultrapoderoso e etc. E aí isso funda a civilização, então eles fazem um acordo, depois que eles matam o cara, fez, olha, aqui dentro da nossa antiga horda, que agora virou um clã, sei lá o que, ninguém se come, ninguém come ninguém, a gente é todo mundo amiguinho, vamos virar uma família, então isso aqui vira tabu, a gente não vai mais se envolver sexualmente, vamos tirar a sexualidade de dentro dessa estrutura familiar, pra poder não acontecer isso de novo. Então, de certa forma, o Alien, você pode pensar o Alien como essa coisa pré-civilizacional, né? O medo que ele causa também é isso, né? Ele não tem mediação. Como é que você lida com uma criatura que é pré-civilização? A única maneira que a gente sabe lidar com as coisas é dentro dessa linguagem combinada, né? Da civilização, da linguagem, da comunicação e tal. E, de repente, vem essa figura pré-civilização, né? Uma figura ultrapotente. O Alien, ele é o único não castrável, né? Que era essa figura do pai antes da Horda, né? Que foi, né? Foi morto, mas enfim. Eu acho que o Felipe pode falar, porque uma coisa legal do design do Alien é que ele também não tem olhos, né? E ele não se comunica. Então é impossível se comunicar com o Alien, é impossível saber o que ele vai fazer, é impossível prever a reação. Como o Gustavo estava falando, né? Ele é uma criatura pré-civilização. É isso que o Ash, que é o androide, que tá por trás, que ele está sabendo de toda a situação, ao contrário dos outros membros da história, né? Ele adora, né? Porque ele entende exatamente o que eles têm nessa nave, né? É algo que não tem nada de humano, né? É puro instinto, e esse fato de que não tem consciência, de que você não consegue olhar para ele, ter um elo, né? O fato de ele não ter olho, né? É muito legal, né? Que você não estabelece uma relação, né? Em nenhum momento, né? Então, como é que você conversa com uma criatura dessa, né? Você não pode nem falar, assim, não me mata, por favor. Não. Não pode falar. Não. Não pode falar nada. Até um bicho tem um olho, que você olha no olho, né? Que você consegue ter algum elo, assim, primitivo, né? Sei lá, não me mate, pelo amor de Deus. Não, não tem nem isso, né? E o fato de que ele é bípede, né? E parece uma pessoa, mas é tipo, é parte do terror, né? Que no escuro parece que um cara lá, né? Mas não é. É uma outra coisa, que é muito mais antiga e diferente, e você não consegue conversar, raciocinar, né? É um instinto, né? Aquela coisa escura, estranha. O Ridley Scott foi genial nisso, né? Porque o filme tem, sei lá, 2 horas, né? E o Alien, eu vi que só aparece por 4 minutos no filme inteiro. E demora pra aparecer também. E demora, e é muito rápido. E as aparições são sempre breves e rápidas e fugazes. Você nunca, né, vê exatamente, né? Você só vê uns relances, assim. Exatamente por isso. Ele foi genial, porque se aparecesse mais luz e mais tempo, a gente ia ver que era um homem numa fantasia. Mas do jeito que tá no filme... No final aparece, né? No finalzinho. No final dá pra ver. Ficou meio mal feito no final. Mas já acabou o filme, né? Acabou. Você é perto do final, mas assim, novamente, é por isso que eu ressalto esse filme como sendo superior aos outros em relação... aos outros... da franquia, porque os outros a gente vê exatamente o oposto, né? Você vê uma super exposição, né, da figura do Alien, você vê ele aparecendo o tempo todo e com debaixo de luz e explosão e holofotes e tudo mais. Interessantíssimo isso que vocês estão falando, assim, eu vi em um documentário que é apresentado pelo próprio Giger, ele falando dessa ausência dos olhos na criatura, no design da criatura. Essa ausência dos olhos não é acidental, isso foi uma coisa deliberada. Isso denota, como vocês falaram, uma ausência de empatia, né? Como é que você consegue empatizar por uma coisa que não tem rosto, no final das contas? Quer dizer, tem apenas uma boca, né? Uma boca extremamente agressiva e selvagem, com dentes afiados, né? Protuberantes, dentes e uma outra mini boca que se projeta para fora dessa primeira boca, essa ausência de olhos, né, ela representa um pouco essa falta de empatia. E também o fato de que o Gear quis imaginar uma criatura que fosse puro instinto. Ele não tem essa referência visual para poder se guiar. Ele é puro instinto. E só uma última observaçãozinha, assim. Diego, você tá falando desse detalhe super interessante que tá no documentário, né, de 40 anos do Alien, né, o Memory, que eu recomendo também a todos assistirem. É um documentário muito bom, extremamente interessante, né? Isso me lembra uma leitura que um filósofo norte-americano faz dos filmes de horror. Eugene Thacker, em um livro chamado In the Dust of This Planet, né, no pó deste planeta, ele fala que normalmente se atribui ao horror, ao gênero de horror, como sendo um gênero que se ocupa primordialmente com o medo da morte. Então você vê, todo filme de horror tem uma criatura, um assassino, uma ameaça que confronta os protagonistas e eles têm medo de morrer e o sentimento de horror ele decorre desse medo da morte. Sendo que o Eugene Thacker, na leitura dele, ele fala não, nem sempre é assim. Você pode encontrar o medo da morte em vários filmes de horror, mas em muitos deles você vê o oposto, você vê o medo da vida, de uma super vida, de uma vida em superabundância, que é exatamente isso que a gente vê nesse filme. Né? Eu acho que esse filme é um exemplo muito bom disso, desse medo da vida. Você tem uma criatura, uma forma de vida alienígena, cuja principal função é se reproduzir, e nessa reprodução ela traz a destruição para uma outra espécie, mas isso é absolutamente irrelevante para ela, né, para essa nova forma de vida. E a única coisa que ela quer, né, assim, a única coisa que parece que a impulsiona é essa vontade de constante reprodução. Uau, sabe, isso é uma super vida, uma vida em superabundância, né, que ameaça a outra vida. A nossa vida, a vida humana em questão. E é um medo tão primitivo que é bíblico quase, né? Se o Eugene Thacker vai traçar paralelo com certos filmes de horror contemporâneos, o Alien inclusive, como por exemplo assim, as pragas do Egito. Essa superpopulação de sapos, uma superpopulação de gafanhotos, uma superpopulação de ratos também. Ou seja, era a vida em abundância. A vida em abundância representa uma ameaça para nós, assim como essa nova forma de vida alienígena em abundância, né? Simplesmente querendo propagar o seu ciclo, isso representa uma ameaça para nós. Então, o horror à vida, assim, o bio-horror, né? Ou então o body horror, o horror do corpo, né? O corpo como fonte de abjeção, como fonte de horror. Eu acho que tem um negócio interessante, quer dizer, eu acho que tem dois tipos de forma alienígena, pensando assim, né? Eu acho que tem a forma alienígena ultra inteligente, voltando para o negócio do Egito e não sei o quê, os deuses astronautas e o cacete, que é uma coisa que gera admiração, né? Até hoje tem essa galera que acredita lá no faz o símbolo no campo de trigo, de milho, sei lá o que é, e que os caras são inteligentes, que os caras que construíram as pirâmides e blá, blá, blá, blá. Esse é o alienígena bacana, que a gente acha que vem ou para destruir a gente, porque eles são muito mais inteligentes que a gente, ou que vem para salvar a humanidade, muita gente acredita, né? Que vai, enfim, vão apresentar a gente a solução de tudo para todos os nossos problemas. E tem o alienígena barata voadora, que é o alien. Como é que é isso? Que é isso, entendeu? Você olha para aquela merda, o alienígena barata voadora, porque ele é nojento, ele é imprevisível, ele não liga para você, ele quer que você morra, ele quer entrar dentro do seu cérebro. Já reparou na barata voadora? Ela não voa no seu joelho, ela quer entrar no seu nariz, ela quer entrar pela sua orelha, ela quer roubar a sua vida. Eu já vivi a experiência do Alien várias vezes quando eu era mais novo. Aí entrava uma barata voadora em casa e você fica desesperado, agachado no canto da cozinha, esperando a barata voadora desaparecer, porque não tem o que fazer. O que é que você faz? Não, a barata voadora é o mais próximo desse ser vivo perfeito que o Android fala, entendeu? Na Terra. Inclusive sobreviveria ao holocausto atômico, né? Que é uma mentira, mas uma mentira divertida. E isso é o assustador. Isso é o medo do Alien. Eu acho engraçado ter quando mandaram aquela sonda. Tem uma sonda, né? Sei lá, da NASA, não sei de quem é, que estão mandando pro fim do universo, né? Eles jogaram essa sonda e mandaram ela com a porra, vai-te embora e não tem destino, né? Pra tentar chegar no fim. E aí mandaram um quadrinho com as explicações da humanidade. Vocês já viram isso? Tem tipo um... Aquele disco dourado do Carl Sagan, né? Que tem sons da Terra e o desenho da mulher e do homem... E eu acho hilário, porque eu acho que quando encontrar a primeira vida extraterrestre, eles vão comer essa merda. Tipo, é muita pretensão do homem que eles mandam um negócio explicando como se a forma alienígena necessariamente fosse racional, né? Fosse ter alguma linguagem, fosse tentar se comunicar. Mas às vezes a forma alienígena quer comer sua cabeça só. Ela não quer se comunicar com você. E essa é a forma alienígena do Alien, né? Te mandou foi um cardápio pra eles. É, exatamente. Então eu acho que isso pra mim é que é o mais assustador do Alien, assim. Porque ele não tem... O que é que você faz? Não tem o que fazer, tem que matar, mas ele não morre também, porque ele é o bichão lá selvagem. Você tem que jogar ele no espaço sideral, mas ninguém sabe se ele morre também. Então, para mim, o assustador do Alien é isso. Quando eu tentei identificar com o medo que eu sentia, não pensei em nada muito metafórico, filosófico, não. Eu lembrei da barata voadora. É interessante isso que você está falando, porque essa forma de vida mostrada no filme é uma forma de vida que ela desafia até mesmo a própria noção que a gente tem de forma de vida. Porque, assim, um detalhe que eu não sei se vocês repararam, mas isso também é uma coisa, agora, pela primeira vez citando os outros filmes, né? Aparentemente, o Alien não come. Ele não come as vítimas dele. Ele não mata as pessoas para comer. E também a gente não sabe se ele é masculino ou se ele é feminino. Talvez ele seja ambos. O ovo, né, no design original do Giger, tem uma invaginação, né, um formato de uma vulva. Mas o próprio alien, o corpo dele, é altamente fálico. Então ele tem essas duas características. É um ser andrógeno. Ele é tanto masculino como feminino. Mas você também não sabe quantos anos ele dura, se é que isso, se é que a gente pode usar isso, né, para poder pensar nele. Quando ele não está caçando as vítimas dele dentro da nave, ele fica parado numa espécie de estado de dormência ou hibernação, como se ele estivesse inativo ou mesmo morto, né? Tanto é que o André, foi você, André, que achou que ele estava morto no final do filme porque ele estava parado? Eu achei estranha aquela cena no final do filme, né? Porque até então a gente só vê o Alien em atividade, né? E lá parece que ele está dormindo, tirando cochilo na nave de fuga. Lá eu achei estranho, assim, porque ele estava machucado? O que, que aconteceu? Parece que ele estava mesclado com a maquinaria da nave de fuga. Aliás, isso é uma outra coisa que desafia o nosso próprio conceito de vida, né? Porque pelo design do Giger, né, o Giger, ele mesmo definiu o estilo dele como biomecanoide, biomecânico, você vê claramente a fusão entre organismo e máquina. E afinal de contas, você fica sem entender. Eu acho que essa ambiguidade é extremamente perturbadora e fascinante também. O Alien, afinal de contas, é uma máquina, é um organismo, é uma máquina orgânica, é um organismo mecânico, é os dois ao mesmo tempo, é extraordinário e a gente não consegue encontrar uma definição. Ele é impermeável às nossas categorias, ele não é antropomorfizável. E isso para mim é extremamente perturbador, sabe? Eu lembro que, agora falando um pouquinho dos meus pesadelos, um dos piores pesadelos que eu tive na minha infância era justamente quando eu era perseguido por uma criatura que eu não sabia se ela era uma máquina ou se ela era orgânica, era uma mistura de ambos. E essa indefinição me causava um certo pânico no sonho, eu lembro disso. E então, sabe, isso tem ressonância para mim, assim, esse design da criatura. Para mim é extremamente perturbador, sabe? É uma máquina, é um ser vivo. Eu ia perguntar pro Felipe uma coisa sobre isso que vocês estão falando. Felipe, esse desenho, né, esse design do Alien e essa mescla de humanoide com máquina, né? A gente percebe que no desenho o Giger, ele é super refinado, né? As linhas são bem claras, são bem sofisticadas e o Alien, ele tem um aspecto, assim, muito elegante e muito nítido, né? E praticamente, se ele existisse, seria um desenho meio realista, meio fotorrealista, assim, né? O Giger tem esse estilo super, hiper refinado, muito atento aos detalhes, né? Uhum. Se a arte fosse, no ponto de vista da arte, não do filme, né? Fosse um Alien mais impressionista, com mais borroso, mais um pouco mais tosco, você acha que ele seria um ícone hoje em dia? Ou esse estilo refinado é que faz dessa criatura alienígena ser tão forte também? É outro elemento. Se você fosse criar um Alien, você faria refinado ou você faria mais tosco? Não, você tem que... A coisa é quando você cria, tipo, um personagem que vai ser transformado num... ou num boneco CGI, ou uma maquiagem, ou uma coisa que você tem que ser detalhado, né? Você pode até partir de um trampo mais esboçado e tal, algo mais impreciso, mas para ser produzido, né, fisicamente, você tem que tomar cuidado dos detalhes. E a obra do Giger é até isso, né? Independentemente do conteúdo, né, é super bem acabado, né? E isso foi aproveitado, mas... Mas você acha que o Giger, ele já pensava, sem opinião mesmo, que a criatura dele ia existir no mundo real? Ia ser feita no cinema ou no teatro? Você acha que ele já pensava? Não sei. Eu não sei se... Eu não sei. Mas eu sei que ele mexia com escultura. Então, tem muitas das coisas que ele imaginou que foram realizadas fisicamente, né? E depois que ele participou desse filme, ele foi chamado de muitos outros projetos, Existem muitos objetos, muitas coisas materiais criadas por ele, não é apenas desenhado, né? Eu tive na porta do museu dele lá na Suíça, né? E tem uma estatueta, uma estátua na porta, né? De uma mulher, assim, meio... Esse esquema meio erótico, pornográfico, alienígena ao mesmo tempo, né? Acho que foi por isso que eu não entrei. Eu não entrei no museu dele na primeira vez que eu estive lá. Ia ser meio perturbador. E no meio de uma cidadezinha medieval, porque eu tava na onda... Era uma cidadezinha, assim, da Suíça, sabe? Tipo, chama Gruyère. O queijo Gruyère vem de lá. É uma vilazinha com uma, um castelinho medieval. E, de repente, tem um museu futurista de horror, entendeu? É uma coisa, assim, totalmente deslocada do, de onde você tá, assim. Enfim, eu não entrei porque tava em reforma lá também, não deu pra entrar. Ah, que pena, velho. Mas, ó, sinceramente, eu acho que esse Giger, se não fosse o Alien, se não fosse o filme Alien, ninguém ia nem saber que era esse cara. Mentira, não. Sério? Não. Tem muitos artistas parecidos com ele, né? Tem muitos outros artistas dessa linha, que hoje em dia tem o Peter Grieg, que é um desses seguidores dele, e teve o Beksinski, que era polonês, que morreu em 2005, eu acho. Assassinado. Que também, né? São tipo uns pesadelos ilustrados, né? Talvez não seria famoso como o Giger virou tipo o ícone desses caras, né? Mas é, não era só ele, né? Curiosidade, esses artistas que você mencionou agora, que pintavam e ilustravam pesadelos, eles faziam em preto e branco ou colorido? Colorido, né? Preto e branco também, colorido. O Giger é mais monocromático, né? Mas, por exemplo, o próprio Beksinski, que era um contemporâneo dele, era super colorido, muito pesado, né? Porque o Francis Bacon, ele também, né? Ele era colorido, também. Mas ele fazia só cores escuras, né? E pesado, né? E pesado. É, tem muitos artistas que trabalham com o grotesco sempre, né? Eu, aqui em Brasília mesmo, eu tive sorte. Teve uma exposição das gravuras do Otto Dix, que era um artista... eu não vou lembrar o país, não sei se ele era belga ou alemão. Áustria. É, umas gravuras da Primeira Guerra Mundial. Então, tipo, as trincheiras e tal, os soldados, caveiras. Então, essa coisa do grotesco não vem... não é invenção do... O Giga, né? Ele foi, tipo, a super estrela, né? Graças ao cinema e tal. Mas essa coisa de lidar com o macabro, né? Especialmente nesses artistas europeus, no século XX, foi muito o próprio Bacon, né? Não foi invenção do Giga, né? Ele foi só a estrelinha do grupo, né? O Bacon, ele foi, inclusive, uma das inspirações pro Chestbuster, né? Aquele monstrinho que sai do peito do Kane. É, a cabecinha é como com boca, né? Sem olhos. Exatamente. Nada, é. O Francis Bacon, ele tem uma pintura chamada Estudo para Três Figuras ao Pé da Crucificação, que são três monstros, né? São três criaturas mitológicas. É engraçado porque, assim, é uma pintura, é um tríptico, né? São três pinturas, na verdade, que se referem a uma cena bíblica da crucificação de Cristo, mas, ao mesmo tempo, é uma representação de três figuras mitológicas, né? Que são as três fúrias. E elas têm uma cabeça fálica protuberante, onde você não vê os olhos, não, uma delas tem orelhas, mas as outras não têm, e você vê os dentes, assim, a boca aberta, a boca bem aberta, e os dentes saindo. Então, aquele momento em que o Chestbuster sai do peito do John Hurt, do personagem do John Hurt, né, e ele meio que olha, né, para as pessoas que estão em volta dele naquela sala de jantar, e ela abre a boquinha e aqueles dentezinhos metálicos, depois ele sai correndo. Aquilo é praticamente, né, uma versão cinematográfica, uma transcriação da pintura do Bacon, né? É interessante isso. E o Bacon também é um artista. Eu acho que grotesco talvez não seja uma boa palavra para se falar do Bacon, né? Mas, assim, violento, né? Você era um artista que era fascinado pela violência, em todos os seus sentidos, né? Mas principalmente a violência física. Eu ia perguntar para vocês se vocês não acham que tem uma similaridade entre o androide Ash com o monstro do Frankenstein, que tem um outro monstro, o segundo monstro no filme, que ele é um monstro criado pelo homem, mas que é revoltado contra a humanidade, né? E se comporta de forma com desprezo e se identifica com a outra criatura, né? Com o alienígena, né? É, a gente descobre que ele é esse androide mais para frente no filme, né? Até então ele é só um cientista, né? Ele é o cara... O médico, o cientista, né, da nave. Mas agora, nisso que você está falando, eu acho interessante, porque a gente estava contrapondo essa questão do Alien como o ser pré-civilizacional ou anti-civilizacional. E a criatura, vamos dizer assim, que mais admira o Alien é o produto máximo da civilização, né? Que é o Android. Eu estava pensando exatamente isso. Ele é a coisa mais humana da nave, é o Android, né? Porque ele é só linguagem, ele é só civilização. Inclusive, ele é o cientista da nave. Ele é só ciência, ele é só linguagem. Eu lembrei do Holy Motors, quando a gente tem um trecho do Holy Motors que a gente comentou em algum outro podcast, que ele fala da saudade da selva, né? E isso é um negócio muito humano, né? Você ter essa admiração e essa saudade do selvagem, né? Do que não é mediado. A linguagem é uma fraqueza nossa, né? É o que faz a gente sofrer. Se você não tem linguagem, você não sofre, né? Você pode ter dor, mas você não sofre. Então, eu acho interessante que o Android é quase que apaixonado pelo Alien, né? É completamente vidrado no Alien, porque é o oposto absoluto, né? A selva. E os dois têm o mesmo modo de vida, né? Se for pensar, porque o Android, depois de morto, ele ainda é reavivado por eles, né? Pra falar sobre o Alien. Tem essa cena que A cabeça dele tá inclusive separada do corpo. Ash! If I can hear you, read it. I thought it was clear. Bring back life form. Priority one. All other priorities rescinded. E se você for pensar, se a máquina, né, no, como Android, em algum momento da história humana conseguir se autorreproduzir, ela vira o alien, né? Ou seja, o ápice da civilização pode dar a volta contrária, no final das contas, e virar a vida perpétua, né? É muito, muito estranho isso, né? Porque parece que são os opostos, mas eles podem se convergir, né? Por exemplo, sei lá, você pega um filme como Matrix, né? A Matrix, ela é isso, né? Inclusive, ela é o alien no filme, né? Ela é o outro total e que se alimenta dos seres humanos, né? É interessante pensar que realmente a vida perfeita, ela tende à imortalidade, né? De forma maquinal, né? Tem um livro do eu esqueci o nome do cara, do Gene Egoísta. Não sei se você conhece esse livro. É o Richard Dawkins. Né? Que a teoria dele é que, na verdade, a gente é um veículo, né? Um veículo, exatamente. Para os genes, que é o gene quer se perpetuar, né? E a gente é um veículo. O alien é um pouco isso, né? Para a gente, o pessoal lá da nave e tal, o ser humano é só um receptáculo orgânico para ele se perpetuar. Ele não está muito preocupado com mais nada, é só isso. Ele só quer se perpetuar. Ele é indiferente, né? Toda a funcionalidade dos seres humanos, né? Assim, Gustavo, você acabou de delinear uma das principais características do horror cósmico, né? Ou então o horror lovecraftiano. Que é justamente esse confronto com uma criatura que é completamente alheia ou indiferente às paixões e os desejos humanos. Ela não está nem aí para você, ela não sabe quem você é. Você é apenas um meio necessário para que ela consiga um fim desejado. Né? Ele quer se reproduzir, ele quer dar continuidade à espécie dele. Né? Agora, a gente não sabe disso, né? No filme não tem nenhum elemento sobre isso, né? De que o alien quer se reproduzir, porque ele não faz isso, né? A gente está supondo porque a franquia reproduz isso, né? É um bom ponto, André. Assim, é porque na versão do diretor ele se reproduz. Na versão do diretor, ele põe ovos. Ele não chega a matar, por exemplo, o Dallas. Ele não mata o Brett. Ele rouba os corpos desses astronautas e ele coloca a semente dele dentro desses corpos. Tanto é que quando tem uma cena que foi cortada, que não está no filme, em que a Ripley, ela está andando na nave e ela encontra o Brett e o Dallas meio que crucificados na parede, presos, né? E o Dallas ainda está vivo, né? Tá vivo. Ele ainda está consciente e ele fica repetindo para ela, me mata, porque ele está já com um alien dentro dele. Ou seja, esse alien que está na nave, ele está querendo se reproduzir também. Ele fica perpetuando esse ciclo de reprodução, assim, de reprodução e destruição, reprodução e destruição, até na nave. Aí no outro filme, no Aliens, que mostra que, na verdade, tem uma alien mãe que atua como se fosse uma espécie de abelha rainha numa colmeia, e aí fode a parada toda. É por isso que eu não gosto dos outros filmes. Esse filme, o primeiro, é mais interessante. Aliás, falando em mãe, o que eu acho que é a maior maldade do filme é que, no meio dessa coisa toda, eles vão pedir ajuda para a mãe e a mãe diz que não pode ajudar. A mãe é a nave. É, a mãe é o sistema, né? A nave, né? O Android, ele é completamente leal, né? Fiel à mãe. Não perceberam essa ligação sim, também, né? Sim, sim. Interessante eles darem o nome do sistema que governa, a nave que toma a decisão de buscar o alien, né? Que toma a decisão de matar toda a tripulação, né? Toda a tripulação se torna descartável. A decisão que toma é a Mother. E aí ela fala, não, agora você, cientista, Ash, vai lá e você é responsável. O objetivo da missão é recuperar a forma de vida e levar para o planeta Terra, né? Pra gente ter essa forma de vida. A tripulação é descartável. Nesse contexto, o filho dela é o Ash, né? O robô, não são os outros, né? É o robô, né? Exatamente. Só tem um único filho e é uma maquininha que age lá no meio dos outros, né? Exatamente, como se fosse o alter ego dela, né? Como se fosse o... Avatar. O avatar da Mother, né? É o Ash. Eu acho que tem um horror também, isso é bom, né? Porque eu acho que também desperta no ser humano esse horror à mentalidade fria e calculista. E reforça o medo dessa coisa orgânica. Tu falou do bicho ser detalhado e tal, mas ele é um detalhado orgânico, né? Ele é baboso, ele é todo nojentão. E essa ideia da Mother não ter resposta é um bom contraste, né, com isso. Quer dizer, tem essa figura orgânica, assustadora, terrível, aí você vai lá no computador, outra sabichão que tem tudo, blá, blá, blá, e o computador fala, não, te vira aí, a gente vai levar esse negócio pro planeta Terra. É interessante você pensar no Ash, né, no robô, no Android, né, interpretado brilhantemente, na minha opinião, pelo Ian Holm, como sendo o filho do sistema, né, operacional que navega essa espaçonave, né, que tem o nome de Mother. Quer dizer, a espaçonave tem o nome de Nostromo. A gente nem falou nisso, né? Mas o sistema operacional se chama Mother, né? Mãe. E o filho dela direto, digamos assim, aquele que está mais ligado a ela, é justamente esse android. E o fim do android é ser decapitado pela tripulação, né? E ter aquela existência separada, né? Você tem o corpo dele em cima da mesa e a cabeça dele no outro canto da mesa e ele continua falando. Isso me lembrou um conto de fadas tradicional russo chamado Ivan e o Pássaro de Fogo, em que a punição de um dos personagens é justamente a decapitação. E eu acho que há esse comentário, há essa interpretação psicanalítica desse conto de fadas, porque esse personagem que ele é decapitado é um personagem que é totalmente, é um homem que é totalmente subserviente à personagem feminina vilanesca do conto de fadas, que é a rainha má, né, que é a madrasta. Então esse homem, ele é uma espécie de servo dela, ele faz tudo o que ela quer, e a punição dele é a decapitação, né, em um determinado momento do conto. E a interpretação psicanalítica que eu vi é justamente isso, quando você tem a figura desse filho que é totalmente submisso à mãe, ou um homem que é submisso, digamos assim, ao arquétipo do eterno feminino, a punição dele é ser destituído de emoções, ele perde metaforicamente o corpo dele, né, ele vira apenas um intelecto, ele vira apenas um crânio. Porque o Ash poderia ser só a cabeça, né? Ele poderia ser só a cabeça. Ele é só uma cabeça, não, ele é puro intelecto. E é isso mesmo que o Gustavo falou, o Gustavo e André falaram. Assim, o intelecto é bem próprio do intelecto, essa admiração a essas forças primordiais, primitivas, né, titânicas, né, que são representadas no filme pelo Alien. E é engraçado ver também que os ovos, né, quando eles aparecem na primeira vez, eles estão num cenário assim, né, num cenário mítico também. Né, aquela nave, aquela espaçonave alienígena que eles encontram logo no começo do filme, né, que supostamente teria mandado o recado, né, de SOS, de socorro, aquilo parece qualquer coisa menos uma nave interplanetária. Aquilo parece... Isso eu acho que está no documentário, no Memory também. Aquilo tem um formato parecido com um anfiteatro grego. E à medida que ele vai entrando na caverna, né, a porta da caverna também é um portão que lembra uma vulva. Toda a arquitetura de dentro daquela nave é uma arquitetura que mistura uma parte mecânica, funcional, com uma parte orgânica também, né? Então são paredes que parece que elas estão suadas, você vê a umidade dentro delas, tem gases, tem água caindo, tem fluidos, tem líquidos, né? Então é uma arquitetura altamente orgânica, assim, que lembra o interior de um corpo, parece que eles estão entrando dentro de um corpo gigante. Isso dá uma atmosfera para o filme incrível, né? Inclusive, o mesmo raciocínio também valeu para ter aquela cena da chuva, né? Tem uma... Quando o Brett vai ser morto, né? Ele tá procurando lá o Jonesy, né? Tá chovendo em cima dele, né? Na nave. Dentro da nave tem uma chuvinha. E ele limpa o rosto, né? Tira o boné e tal. Isso tudo para dar atmosfera também para o filme um pouco, né? Escolhas geniais, Ridley Scott também, né? Porque no final das contas, esse filme é como se fosse um filme de casa assombrada, né? Então tem todos aqueles estereótipos meio vitorianos, né? Só que troca o fantasma pelo alien, né? Mas tem a chuvinha, tem a névoa. É só uma atualização. Então a casa assombrada é um corpo também, ao mesmo tempo. O corpo da mãe. O que é que tá assombrado? Parece que é o útero da mãe que tá assombrado. Né? Eles estão dentro da mãe, né, quando essas coisas vão acontecendo. E Diego, essa cena que você falou, Cinza, pra mim, eu acho que é uma das cenas que eu mais revi desse filme. Eu não sei, eu tenho uma ligação com essa cena e eu acho interessantíssimo isso, que é uma cena de suspense em que claramente você sabe que esse personagem, né, assim, alguma coisa dentro de nós, espectadores, assim, já se antecipa e a gente sabe que esse personagem vai morrer, né, porque ele tá sozinho naquela sala, tá escuro, tá chovendo, vai acontecer uma merda muito grande com ele, mas assim, momentos antes da morte dele, ele ainda tem tempo de sentir as gotas da água, da chuva, ou seja lá o que for aquilo, caírem no rosto dele, e é um momento estranhamente, talvez perturbadoramente sensual, em que você vê o ator, o Harry Dean Stanton, molhando o rosto dele, e atrás dele tá o alien, e uau, é uma cena incrível, é uma cena que dá muito medo, e ela é muito perturbadora. E engraçado que também na versão do diretor, essa é a primeira, antes do alien descer e atacá-lo, tem uma cena muito rápida, um corte muito rápido que mostra o alien naquele estado de dormência que eu tinha mencionado antes, né? Ele paradinho, perfeitamente passível de ser confundido como mais uma engrenagem naquela maquinaria toda da nave, absolutamente imóvel, sem fazer nada. Como se, novamente, né, se ele não vivesse enquanto ele não estivesse caçando as outras pessoas, né, os tripulantes da nave. O que, novamente, afronta essa ideia que a gente tem de vida, né, de ser vivo. Né? Que ser vivo é esse? Que quando ele não tem atividade, parece que ele está morto. Isso é muito estranho. Por isso que eu falei no começo desse episódio. Quanto mais a gente pensa nesse filme, mais estranho, mais bizarro e mais perturbador ele fica, pelo menos para mim. Antes de ser filmado, o roteiro, ele tinham sete tripulantes que podiam ser homem ou mulher, tanto faz. E aí, o único tripulante que toma decisões inteligentes, sem ser muito contaminado pela hubris ou contaminado pelo raciocínio frio e calculista, né? Cerebral, super intelectual do cientista, por exemplo, ou da mentalidade meio hubrística masculina, né? Do Dallas e do Parker, né? Que querem matar a criatura, que vão lá enfrentar sozinho, né? No escuro. É a Ripley, né? Uma mulher. Eu acho interessante, a gente não falou da Ripley um pouco. Ela, no filme, ela impõe, ela demora para ela conseguir impor respeito e convencer a todo mundo de que ela tem que ser a líder, ela que tem a ideia, a cabeça mais fresca para entender o que tem que fazer para matar essa criatura, e é a única que realmente no final consegue. Ela só consegue meio que por acaso. É a única que realmente tem essa clareza na cabeça de que ela tem que explodir a outra nave inteira, né? Pra realmente ter certeza que a criatura foi destruída. Ou seja, ela não tá contaminada por nenhuma mentalidade. Vamos levar, não, essa criatura pode ser valiosa, né? A gente pode levar ela pro planeta Terra e controlá-la. Não tem nenhum instinto de controle sobre a criatura, né? Ela, não, vamos destruir isso de uma vez por todas. E no final ela tá lá completamente indefesa, né? E frágil, né? Quase praticamente nua. E ela tem que se vestir quando ela percebe que a criatura tá lá, passiva, meio quase dormente, né? Só levanta uma mão, assim. E mesmo ela sendo a personagem mais corajosa, né? E mais, com a cabeça mais, que tomou decisões melhores, ainda assim ela tem essa capacidade de ter pavor, de ter medo. Ela quase fica paralisada. Eu acho interessantíssima essa sua colocação. Fico aqui me perguntando, de fato, assim, por que que, qual é a característica especial na Ripley? Ou seja, o que faz com que ela, o que fez com que ela fosse a única sobrevivente dessa nave, né? Porque você tem, para pensar, cada um dos personagens meio que encarna uma determinada característica. Você tem o Ash, que é um intelecto puro. Você tem o Parker, que talvez seja uma coragem quase obtusa, uma agressividade desmedida. Você tem o Brett, que talvez seja uma hipercautela beirando a covardia. Lambert, que é uma supersensibilidade. Qual é a característica da Ripley? E por que essa característica em particular fez com que ela sobrevivesse ao Alien, sobrevivesse aos ataques dessa força tão terrível, não passível de ser parada? Ela é a única que ela conseguia, é a única personagem que conseguia, apesar do medo, do pavor, apesar de estar praticamente dominada, né, pelo pavor da criatura, ela conseguia filtrar isso e conseguia colocar isso minimamente sob controle, para tomar decisões pragmáticas, né? Tomar decisões que podiam ter algum resultado prático para sobreviver. Ela tinha um instinto de sobrevivência enorme, né? Desde o começo tá estruturado, né? Que quando o Kane está contaminado e o capitão insiste em que ele entre, né? Ela tá seguindo o protocolo tipo Covid-19, assim. Tem que fazer quarentena, não pode invadir, não. E o robô que tem o plano dele ulterior lá abre e eles invadem, né? Então, pelo fato dela já de cara de saber, né? Ela já estava consciente de que era um perigo, né? Acho que a lógica da história premiou ela, né? Você que tinha razão em ter tido aquela cautela, todo mundo morreu menos você. Sim, sim. Ela é, exatamente, ela é cautelosa, ela é a voz da razão, assim, que o robô não é, né? E voltando àquilo que a gente estava falando no começo do podcast, eu acho que o primeiro, né, por toda essa carga mitológica, né? Por nos apresentar esse design tão diferente, bizarro, interessante, né? E moderno, né? Moderno. Eu assisti pela primeira vez, eu fui com a expectativa de que ia ser um negócio meio chroma key do Chapolin Colorado, um negócio mal feito. Não, e tava... É muito bem feito o filme, né? Moderno, se sustenta, assim. A nave, tudo lá dentro, assim, é muito moderno. E os caras fumando dentro da nave. Eu achei muito interessante, muito realista nesse sentido, assim. Você não fica o tempo... Porque eu tenho esse problema também com o filme de navezinha, de laser, de não sei o quê. Porque eu sempre fico, forçação de barra, isso aí foi o computador. Até Matrix, né? Que todo mundo falava que era bem feito. Mas você vê que foi feito no computador, a porcaria do negócio. Não, não, é difícil você suspender a descrença. E nesse filme, em nenhum momento eu percebi... Só uma hora que saiu a mãozinha do Alien, eu achei meio avacalhada. Mas fora isso, no resto do filme, você em nenhum momento para pra questionar nada, assim. A nave é muito crível, o robô é crível, tudo é crível. É muito bem feito para ser de 79, pô, impressionante. Mas isso é uma outra qualidade do Christopher Nolan, por exemplo. Aquele paralelo que eu tô fazendo com o Batman, né? O Christopher Nolan, ele faz o possível para não usar efeitos digitais, efeitos de computação gráfica, né? Ele tenta usar efeitos práticos o máximo possível para dar esse efeito de realismo, né? De verossimilhança também. É, hoje é muito ruim ficar assistindo esses filmes de ficção científica em que tudo é artificial, todo cenário é artificial, e você vê claramente que os atores estão contracenando com alguma coisa que não está lá. mas que depois tudo isso foi juntado e montado numa tela de computador e você tem lá aquela cena, mas, nossa, dá muita agonia. Por exemplo, eu sou extremamente agoniado com Guerra nas Estrelas. Assim, tá, eu sei que tem sua importância e tudo mais, é um filme histórico, mas mesmo os mais antigos, isso envelheceu muito mal pra mim. Mas agora o Alien, até hoje eu assisto, até hoje eu acho um grande filme, eu acho perturbador. E hoje em dia tem um negócio que eles fazem, eu não sei se eles fazem porque é mais fácil de fazer CGI, talvez o Felipe saiba, não sei. Mas eles tacam uns filtros no filme. Todo filme é laranja e azul, né? Laranja e azul. Não tem um filme que tenha cor normal, pô. Bota um filme com a cor normal. Todo mundo tem um filme, pô. Todo filme parece um pacote de Cheetos. É um negócio... Um laranja e azul. Não entendi, não. Que filme que é assim? Isso é coisa do Michael Bay. Ele adora essa estética. Isso é uma combinação de cores que funciona, né? Mas aí virou... Tem muito filme... Muito filme ocre, né? Filme com filtrinho verde. É, verde também. O computador facilitou muito, né? É uma ferramenta como qualquer outra. É se você dá para um cara que tem uma noção do que está fazendo, do que ele quer, né? Que além do pegar o filtro lá pré-aprovado, que já vem com o programa e aplicar em cima, tipo um Fincher da vida, que é super... David Fincher, que vocês mencionaram, né? Ele é super tecnológico. Todos os filmes dele é tudo top de linha. Ele involucra CGI sempre que ele pode, só que você nunca repara, né? Que o cara tem muita noção do que ele está fazendo. Ele usa muito especificamente, né? E tem muitos outros que não, né? O próprio Ridley Scott, né? Essa coisa dessa estética do filme, quando eu digo estética, não é apenas o monstro, né? É a maneira como as coisas têm um acabamento, né? A nave, a roupa, o fato deles fumarem, de tudo estar meio gasto, isso é muito daquela época, né? Após 2001, após a ida do Homem à Lua, a ideia que as pessoas tinham da ficção científica se desligou muito daquela origem, né? Do Júlio Verne, Flash Gordon, tudo era cromado, tudo era lisinho, tudo era muito espaçoso. É uma vertente da ficção científica que tem ainda hoje em dia, né? O próprio Jornada nas Estrelas, que eu adoro, puxa esse lado da utopia, né? Já esse filme aqui, inspirado pelo próprio Guerra nas Estrelas, que é mais fantasia, claro, né? Esse aqui é terror. Essa coisa verossímil, né? Você vê lá que aquele espaço podia existir. Aqueles móveis onde eles sentam têm uma ergonomia, têm uma utilização. Os símbolos nas portas, os pratos que eles utilizam, né? Tudo é pensado para dar aquela ideia daquele ambiente que existe mesmo. Não é realismo, né? É um tipo de realidade, né? Que eles estão criando ali, né? Isso foi aquela nova ficção pós 2001, né? Que não é aquela coisa lambida e idealizada, fantástica apenas, né? Tem a marca de que é utilizado, de que é vivo. Tem uma certa degradação, 2001, né? Que você está falando é o 2001 e o Odisseia no Espaço? Isso. Ou você está falando o ano 2001? Não, 2001 é o filme, né? 68. Tá. Aí, 10 anos depois, o Ridley Scott estava fazendo esse filme aqui. Eles viram que Star Wars deu certo e é com essa pegada mais degradada, né? É um futuro, mas não é tudo perfeito, né? Tá tudo meio que cai dos pedaços, se você olha de perto, né? O que para mim faz muita diferença, por exemplo, é como um filme, para mim o paralelo é como se fosse um filme de fantasma, um filme que mostrasse o fantasma, né, assim, com CGI e computação gráfica e um fantasma lá, por mais assustador e bem feito que fosse, e um filme como, sei lá, Os Outros, né, ou Sexto Sentido, um filme que não tem firula, e apesar do Alien ter computação gráfica, eu acho, né, ou pelo menos tem a parte da nave e tal, que é muito bem feita, isso não, não... Nesse primeiro não tem, não. Não é? É tudo... É aquela parte da nave, é como que ele faz? Só o que se diz computação gráfica é quando eles mostram, tipo, uma tela, por exemplo, que a mãe está falando, né? E aparece um textinho escrito, aquela gráfico tipo Atari, que é o que tinha naquela época. todos os exteriores da nave, quando você vê que a nave está puxando aquele esquema de minério lá, é tudo miniatura. Sério? É tudo miniatura filmado no estúdio lá. Pô, ficou ótimo. Hoje em dia eles iam ter gasto milhões para fazer aquele negócio. Pô, ficou ótimo. Muito bem feito. Então, ele é super artesanal esse filme. Tudo feito à mão. Outra coisa, muito bom. Eu acho, a gente falou sobre o Hitchcock, como é que ele filmou o negócio do Vertigo, né? A Vertigem, que também era um negócio artesanal. Fica tão melhor, né? Assim, às vezes... Tudo bem, eu não sou purista, acho ruim efeito especial, não. Acho que tem coisa que fica legal de efeito especial. Mas nesse caso da nave, foi uma das coisas que fazia tempo que eu não via um filme de espaço e tal que me impressionasse tanto quanto essa cena da nave, assim, essa nave meio... É isso, né? Meio caminhão velho, né? Parece que eles fizeram um arranjo, assim, de nave, juntaram uns pedaços... É um caminhão, na verdade, a nave, né? Um caminhão espacial. É um futuro onde o pessoal faz gambiarra, sabe? É isso, não é tudo perfeito e limpinho, né? Eu adoro quando pergunta quanto tempo vai demorar pra consertar isso aí. Aí o Brett fala, ah, 17 horas. Aí o Parker fala, não, vai demorar 25 horas. Gente. É tão real isso, tão hoje em dia. Né? Os mecânicos brasileiros no espaço sideral. Não, e a cena do café da manhã, porque se fosse hoje em dia, ia ser eles flutuando, comendo aquele negócio da pastinha de dente da NASA e não sei o quê, um negócio totalmente asséptico. E lá não, é um café da manhã, a galera sacaneando um ao outro, comendo barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu achei muito, muito legal isso. Sim, isso é uma característica do cinema hiperrealista hollywoodiano dos anos 70. Então, nesse sentido, eu acho que esse filme está muito sincronizado, né, de certa forma, com o cinema da época, assim, com cineastas como Robert Altman, como, não sei. O próprio Spielberg, essa galera dessa época, De Palma, né? O Robert Altman, ele fazia uns filmes dos anos 70, 60, 70, que ele colocava sempre um grupo de pessoas no plano, né? Sempre um plano bem aberto, com todo, quase todo o elenco em cena, e cada um tendo sua conversa particular com o outro. Então você escuta, assim, às vezes ele aumenta o volume de uma conversa, depois aumenta a outra, então você escuta conversas simultâneas. Né? Foi uma técnica que o Altman desenvolveu na época e depois muitos outros usaram também, para dar esse efeito de... Ele mesmo, aquele filme The Player, que é dos 92, eu acho, ele tem muito isso, né? É sempre uma cena onde tem 10 conversas ao mesmo tempo, essa coisa que não é realista, mas é naturalista, né? Esse som, esse burburinho das pessoas falando, né? E você não fica perdido, confuso, né? Você entende, você vê as pessoas conversam e tal. Inclusive, você sente que aquilo é um lugar onde as pessoas realmente fazem aquilo, né? É a sensação meio documental, assim, não é ensaiado, né? Não é teatral. E eu acho que é mais fácil você se identificar com a situação do que se fosse, como, sei lá, os últimos filmes de espaço que eu vi, o Marciano, aquele outro lá que a mulher tá sozinha, que é a Julia Roberts. Não, não é Julia Roberts, não. É aquela outra que é igual a Julia Roberts. É Gravidade. Gravidade. É igual a Julia Roberts. Sandra Bullock. É Sandra Bullock. É mais difícil de você se identificar, né? Porque é tudo, é isso. É tudo ultra asséptico e bem feito e moderno e o povo flutuando, sei lá. Eu gostei muito. Eu gostei mais do que eu imaginava da estética, assim, do filme. Interessante você falar do Marciano, que é filme do Ridley Scott, né? Ah, é? É um dos últimos dele. Eu pesquisei bastante para fazer esse podcast. Eu quis ele... ele retomou a ficção científica forte faz uns anos, né? Ele fez umas continuações do próprio Alien, né? Umas prequels e tal. Horrorosas. O Marciano foi um que é uma ficção científica que tenta ser mais real também, né? Que não é tão... Inclusive, é bem mais próximo da atualidade, né? De como seria uma colônia em Marte, né? Mas eu acho que ele já está... A idade já alcançou ele, eu acredito, né? Não tem aquela força do primeiro... Na verdade, o segundo filme que ele fez na vida, o Alien, né? É, mas também porque a história do Marciano é bem ruimzinha, né? Não dá para comparar com a história do Alien. É culpa do livro, né? Isso, exato. O livro é péssimo, né? Que foi feito num fórum da internet, inclusive, né? Achei muito ruim também. Nossa, eu li 20 páginas e eu parei. Tomando um pouco o que o Diego estava falando, né? Para encerrar esse esquema de que é um filme que vive no, na sua memória, né, Diego? Na minha também, né? De milhões, né? Tanto aqui. A gente está falando sobre ele hoje, né? Que tipo esse pesadelo, né? Essa coisa que você sonha com ela, né? Me toquei, assim, depois de ter visto o filme também, que nem você, 20 vezes. E é como se fosse um pesadelo ao contrário, essa história do filme, né? A história começa com o pessoal acordando. Acontece todo esse drama, essa tragédia, e o final da história, ela vai dormir de volta, né? Então a gente acompanha esse ciclo de acordar, viver esse pesadelo todo, e no final encerra com ela indo dormir de novo. Vi esse filme 20 vezes, nunca tinha me tocado nesse aspecto, né? Que tem essa simetria de... Que pra gente é o contrário, né? A gente vai dormir, aí é que a gente vive esse mundo, né? Que essas imagens que invadem a gente do Giger e do Alien, desse suspense, essa coisa, essa sombra, você não sabe o que tá acontecendo. Aí no final você acorda, né? No filme é o contrário, né? O filme, no final das contas, na minha leitura, e eu acredito que na leitura de vocês também, senhores, assim, quase que uma jornada mitológica ao mundo dos pesadelos reais em que a gente confronta essas forças titânicas do nosso subconsciente, mais do que simplesmente ser um filme de monstrinho alienígena, quase que uma tragédia clássica grega, para mim. É, e a gente raramente sonha, né? Tem pesadelos com aquele medo real, né? do que pode realmente acontecer. Mas eu já sonhei com o Alien, né? Então o Alien, ele é um substituto perfeito, né? Acho que é sempre simbólico o sonho, né? Você nunca sonha a coisa mesmo, né? Sempre é uma interpretação. Exatamente. O Alien, ele entra como uma metáfora perfeita, né? Para qualquer medo que você tenha. O Alien, eu acho que ele já é uma metáfora desse medo de violação, né? Eu acho que aquela cena do Alien também, né? A clássica cena da explosão no peito do cara. Aquilo hoje, alguém vendo isso, já está tão contaminado por tudo que já foi parodiado disso, que não tem graça nenhuma mais. Com certeza. Na época era a primeira cena realista, né? Porque tem um certo realismo. Então era um chocante na época, imagina. Ninguém tinha feito nada parecido antes, né? Agora não, qualquer desenho animado faz aquela cena e reproduz aquela cena, cara. Essa cena foi tão reproduzida que o próprio John Hurt, ele mesmo, uns poucos anos depois, naquele filme Spaceballs do Mel Brooks, ele refez essa mesma cena literalmente, só que a versão zoada. Ele tá na mesa lá de um bar espacial, começa a passar mal, e sai o bicho da barriga dele e ele diz, ai, não, de novo não. Aí sai o bicho, só que ele tem uma cartolinha, um bastão. Ele sai cantando, hello, my baby, hello, my honey. E é tipo, cara, então... Essa cena é muito boa. Já tá completamente... Já perdeu totalmente. Qualquer pessoa já viu aquela cena lá, sem ter visto o filme, e já foi zoada pelo próprio ator. Não, o maior susto que eu tomei no filme foi a hora que ela derrubou uma mesa lá. Não sei nem que hora era, mas ela derrubou a mesa, eu tomei um susto do cacete. Mas com as partes do Alien, eu tomei susto, porque eu já conhecia tudo. Assim, Esse é o problema, né? Cresceu muito, contaminou, né? A cultura pop, né? Sim, mas isso acho que acontece com todos os filmes que marcam, né? Eles são diluídos depois. Com certeza. É até uma forma da cultura pop, vamos dizer assim, lidar e simbolizar com o horror que esse filme causa no começo, né? Porque ele causa um trauma, né, na história do cinema, vamos dizer assim, do imaginário cinematográfico, e depois o próprio cinema, ele metaboliza isso, né? Sim, eu ia falar quando o Diego estava falando na conversa, né? Pô, esse filme marcou, não sei o quê, eu pensando, o Alien é um deles para mim, e o outro é o Exorcista, que o Diego mencionou. E o Exorcista é outro, cara. Tem um filme inteiro do Leslie Nielsen, faz o papel do Exorcista, e não é só uma cena, é um filme inteiro zoando. E sem contar as outras mil. Então você vê a menina vomitando lá e o pessoal acha engraçado. É meio ridículo, né? Mas é super chocante a primeira vez que você assiste. Isso. Meu pai assistiu o filme no cinema. Então ele realmente disse que muita gente saía no meio, muita gente passava mal, que foi muita gente teve muitos pesadelos. Né? Esse filme foi falado muito, né? Por muito tempo. E ninguém conseguia nem chegar perto de rir, ou de achar engraçado, de achar bobo, ou de não ter medo. Todo mundo ficava apavorado com esse filme, né? Quando saiu, porque era novo, né? Mas eu lembro que eu botei esse filme pra minha irmã, Andréia, minha irmã com 13 anos, assim, 14. Vamos assistir esse filme, você vai ficar louca, vai morrer de medo e tal. E eu botei pra ela ver, e ela, ha, ha, ha. Ou seja, ela mesma já tava tão contaminada, sem querer, por esse movimento que a cultura faz, né, de sacralizar o filme, que ela mesma naturalmente achou engraçado, não teve mais medo, né? Sendo que, sei lá, fosse uma menina dos anos 60, 70, ela teria ficado apavorada e não ia conseguir dormir por um mês. É interessante mesmo essa ideia de que tem certos filmes que são meio traumáticos, assim, que são elaborados depois, né? Você precisa dar uma diluída no filme, né? E que perdem um pouco do... Eu achei que o Alien perdeu menos do que eu... Assim, perdeu um pouco da coisa do susto e tal, mas não como filme. O Exorcista, nem inventem de botar nesse podcast que eu não vou assistir, não. Você nunca assistiu? Não. Pois é, então desculpe avisar você, Gustavo, mas é o próximo filme, Diego e Felipe. Tá. Então chama o Felipe de novo. Depois você podia começar assistindo a paródia do Leslie Nielsen, né? Onde está o Exorcista? A paródia eu já assisti. É, então você já sabe a história, pô. Mas é um filme que eu queria colocar um dia no futuro, pra gente ver, que eu amo de paixão e que eu tinha medo na adolescência também, é A Mosca. Ah, sem dúvida nenhuma. Cronenberg, né? Que é a mesma lógica, né? É a mesma lógica do Alien e do Exorcista, que é alguém sendo possuído por algo que não tem controle, que vai ter uma transformação corporal extrema, né? Que é esses três filmes que você mencionou aí, Diego, todos envolvem isso, né? Tem uma ameaça pro corpo, né? Tem um quarto, além disso, que é contemporâneo, é o Enigma do Espaço, né? Do Carpenter, The Thing. Que também é super Lovecraftiano e tem isso, né? De ter alguém lá no meio deles que está contaminado, que é um alienígena que simula uma pessoa, né? E também é super grotesco esses efeitos especiais realistas, né? Maquiagem e tal. E é junto com a mosca, Alien, né? Bem dessa linha, né? Só para acrescentar esse título aí. Se você não assistiu, vale a pena. Beleza. Então, esse foi mais um Sala de Projeção. Obrigado a todos e todas que ouviram a gente. Hoje a gente contou com a participação especialíssima do nosso amigo, designer, artista gráfico, garoto de programa, ele faz tudo, Felipe Sobreiro. E estagiário, né, do Sala de Projeção. Estagiário do Sala de Projeção, é. Não esqueçamos disso. Então, Felipe Sobreiro, André Neffenegger. Boa noite, gente. Um abraço. Gustavo Leal. Falou, até a próxima. Diego Nunes. Um abração para todos. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Igor de Campos e no próximo episódio do nosso podcast a gente vai discutir The Apartment, Se Meu Apartamento Falasse, filme de Billy Wilder com Jack Lemmon e a Shirley MacLaine. Até o próximo episódio e é isso aí. Tchau, tchau, gente. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.